Deus nosso Pai, Jesus nosso divino amigo, espíritos benfeitores que nos prestaram assistência nesta tarde, nós agradecemos a bênção da vida e todas as oportunidades, Senhor, que ela nos dá. Nós pedimos, Pai, que possamos ter mais sabedoria e entendimento diante das situações que vivenciamos e que possamos, Senhor, exercitarmos o amor, a caridade, a boa vontade para com todos. Envolve a cada um em vibrações amorosas de paz e refazimento, fazendo com que cresçamos para a luz do bem, do amor, para que nos tornemos, Senhor, dignos da vida espiritual feliz, para que nos tornemos criaturas plenas de paz e de harmonia. Abençoa, Senhor, aqueles que passam por momentos difíceis, que se sentem em suas vidas oprimidos, cansados, abatidos, aqueles que se sentem, Senhor, vencidos. Traga a esses corações a renovação. Fortalece-lhes a fé, que eles possam se sentir envolvidos, amparados, sustentados pelo vosso amor. Coloca também no coração daqueles que se encontram endurecidos no mal a boa vontade, a disposição para o bem, a renovação interior. E temos, Senhor, a te agradecer por tudo que nos ofertaste, por tudo que nos deste. Só temos a dizer, Senhor, muito obrigado. Que assim seja.